pista copia 180. Acelerador 2, pista aprovada, nível 180. Decolação 1-0, curva direita, saída Arbor 1, direção LF. Após LF, direto Opiló. Mostra Papale, mostra Romeu Opiló. Após direto com pista. Aciona 5034, controle Salvador, 120, decimal 8. É forte anel e pronto na cabeceira, 17. 208, chama controle 120, décima 8, tá bom, boa noite. 208, 1020. Salvador, muito boa noite, é o passarelo 2228. 1228, passação radar em colagem, super, passando de voo 180, rodar do ano, cancelada a restrição. Cancelada as restrições, 180, 2228. Estou passando de 170, estou entrando 2.985, alterna 133 do Flamengo. 1-2-2-2-8, chama agora ponto de esquina, na frequência 1-2-2-0, acorna 1-2-2-8. Então, boa noite.